97, modelo desça para 2 pelpés, ajuste 1013. Modelo 2010, Noroeste. Curva 1-0, curva direita da Eule da Bridge, controle 11980, cena 5542. Leão 360, decola Dona Zero com curva direita, da Euleda Bridge, o controle 198 e o transporte 5542, total 99. 995 correto, chama pronto para o puxa acionamento, total. Autorizado, parte 13, chama táxi. Para táxi, total. 17 no 5, solo 47, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 97. Mari, ajuste no 0 no 3. Desça para 4 mil pés, chegada Mari, ajuste no 0 no 3. Para 4 mil, comida 3, chegada Mari, solicita o 0 no 3. Copiado, aguarde. Com 804, bom dia, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, chegada a bombe. 4.013 na bombe, com 804. Tá 3153, desça para 050, chegada Bonf, ajuste no 0 no 3, reduza para 250 nós. Visão 71, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, Presolo 10, Presolo 16, pista 1-0, curva direita da Euleda Bridge, controle 119-8, transponder 5543, o 3171, não copiou a autorização? Olha, meu caro, por gentileza, repita aí o código transponder e o frequência de controle, por favor. Ok, o controle 119-8 e o transponder é o 5543. Está autorizado, então, Guarulhos, no nível 360, via 7, do grupo 16. Com decolagem curva à direita, da Euleda, 119.8, controle 5543, transponder o 3171. Ok, Corretíssimo, no 612 ao portão, chamar a pronto, 3171. Chama a pronto, 3171. Rota 9915, táxi 3-1 no Índia, quando espera da 10 torre, corrigindo. Quando espera da 10 chama pronta, altímetro 9013. Pode esperar chamada pronta, 9013, total. 3. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, como recebe controle? Desça para 050, chegada a Mari, 10013. 050, 7973. Absa 6570, confirma indicada. Momento 290. Gente, reduza para 220, número 2, tráfego número 1, transporte de órgãos. Reduzindo a 2209, o ATSA 6570. Com 804 indicado. 2709, zona 804. Gente, reduza para 240. Reduzindo 04. Decolagem autorizada no zero. Vento variável 2-9. Decolagem autorizada, total 9-9-9. Com 897, voo Iduna, aguarde vetor para o ILS. Absa cargo 6570 para o sequenciamento esquerda para o 020, limite a radial 280. Para o 020, para o sequenciamento, limite a radial 280. 280. E o 5973 reduza para 2509. Afirmativo, estamos 2509, 5973. No 5, decolou 5-6, controle 1-1-9-0. Li 19-0, confirme. Afirmativo. 7, botão. Hotel Salvador, total 9995. 9995, contato radar, do 360, direto da EL. Direto da EL e ascensão 360, total. Absa 6570, reassuma navegação na proa de Duna, desça 3 mil pés. Agora 3 mil pés, na proa de Duna, Absa 6570. 6570, corrijo, voe o Serra Vitor 366, desça para 2500. 2500 na proa do 366. 54. 4040, autorizado 340 com 15, coluna 0 da EL, letra Bridge, Japão Zulu, no meia rota 198, controle 5554, transponder azul 4040. Correto, chama o posto de estacionamento, 4040. Chamará, está no portão 3. Um 897, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, agora 897. Absa 6570, reduza para 200. Ok, já está reduzindo o cruzador 0 para 200. Permanece? Negativo, agora tem atualizada 0752. Obrigado. Esquerda proa 0 no 5, limite radial 280. Esquerda proa 0 no 5, limitado pela radial 280. Decolar 73. 1804, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 1804. 1897, tem referência? Afirmativo. Autorizado no 1700, ajuste no 0 no 3. 1300, 1897. Chama táxi, 3171. Tá voando 368. Não, estamos voando 7.5, vamos voar para 3.5. Confirme. Vamos na prova para 7.5, logo nós vamos para 3.5. E o 5973, curva direita para o 070. E o 5973, copiou? Afirmativo, 070. Sente. 1804, deturação para sequenciamento, curva direita, proa 250. Direita 250, boa noite, 04. E o 5973, desça para 2 mil pés. 2 mil. Então 3153, reduza para 200 nós. Estabilizado, gol 897. 897, chame a torre 1-895. 895. E o 5973, desça para 2 mil pés, nesta pro intercepto localizador, ajuste no 0 no 3. Ajuste padrão 2000, liberado localizador 5973. Absa 6570, chame a torre 1895. 1895, Absa, pego 6570. Vai ter que aguardar alguns minutinhos aí. 1804, curva esquerda, proa 210. Esquerda 210, boa noite, 04. Guarda pista ali. Escuta, 6570. 5-1. Centro Recife, 1-2-5-1, total. e o 5973 reduza para 1809. 1809, 5973, receptando o localizador. 7, segue o 67, 6 milhas à frente, chame a torre 198, decimal 95. 1895, ligado no 5973. O 607, essa identificação, desça para 2 mil pés, chegada Bonf, ajuste 10, 13. 10, 13, ajuste até 2 mil pés, chegada Bonf, 10. Mandando autorização do posto 5973. 2013, boa noite, 04. São 3153, desça para 3 mil pés. 1804 para o localizador, esquerda para o 140. Esquerda 140 nessa intercepta, gol 8-04. Então 3153, sob vetor, mantenha presente proa, limite a radial 280 de Salvador. Mantenha a proa, alimentada pela radial 280 de Salvador. 3153. APSA, guarda pista livre, 1013. 1013, aguardando pista livre, 6573. 3153, reduza para 1709. Vai reduzir 1970, 3153. 0, livre pouso no 0, variável com 3, 9013. Livre pouso, ASA cargo 6573. Solo Salvador, Campo, então você está pronto, contato com 217 a bordo, 3 horas, 29 da manhã, alternativa de avião. 71, táxi, Pátio 1, Índia, ponto de espera, 10, torre, 1895, altimetro, 1013. localizado, gol 804. 804, chame a torre 198, decimal 95. 1895, gol 804, bom trabalho. Após o tráfego da companhia da TAM, livrar um parte, ingresso Juliette 06. Rio 10, esquerda 130 para lá, 3053. Eva, liberar a direita, o 6570, agilita. 1804, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Continua a guarda, autorização, 804. 1897, ingresso Juliette, portão 62. Portão 62, eu vou 1897. Alfa Mike Victor, informa que vai adicionar para o Santo Victor, para dividir a bateria. Sim, Alfa Mike Victor. Confirme por eu, 5973. Guarda pista livre. Está livre, livre e pouso, 5973. Pouso 5973, variável 39. Livre e pouso, variável 39, 5973. 195. bom dia, está 3171 no ponto de espera da 10, pronto. 3171 no ciente, mantém o ponto de espera. Alô, Salvador, bom dia, está cargo 6570, livrou nossa escuta. Aproximação agora, pista livre. Alfa, Juliette, Pátio 3, remota 10, África 6570. Papa, Alfa, Mike Vitor na escuta? Aqui é o pronto para Papa. Alfa, Mike Vitor, autorizado Serra Bravo, Mike Alfa, 120 direto, decola da 17, curva esquerda na Conde, controle 11980, acionando 5573. Autorizado para Marabá, Serra Bravo, Mike Alfa, na 120, pista 17, curva esquerda pode, na subida Conde. O controle 598 e o transponder 7513. Só confirma o transponder e a saída. Saída Conde, transponder 7513. É 5573. 5573, exato. Correto, chama o pushback acionamento. Oi, no Mike Alfa Vitor, acionamento táxi com a torre, no 1895. Alfa Mike Vitor. Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973, Alfa Juliette, Pátio 3, Rota 09. Alfa Juliette, 5973. Salvador, bom dia, 5890. Quem tiver com autorização, inicie o nível 3590. 3890, eu tenho 330, copia? Autorizado, Recife 330, período 58, decola da 110, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 11980, aciona 5560. Salvador, papapá, Alfa, Mike, Victor, Pátio 5, para ataque, está com duas pessoas a bordo, 6 horas e 50 autonomia, alternando Palmas. 1804, solo aos 11, direito, 1219. 119, 0, aciona 3550, bom dia. Controle 5980, 3890. 3890, chama puxa o acionamento. Boa noite. Salo Salvador, gol no 804, ligando a sua escuta. No 804, Alfa Juliette, portão 08. Travou, livre pouso no 031-53. Após o tráfego na final, alinhar e manter. Alfa Mike Vitor, que era da Vitor 7. O Alfa Mike Vitor, livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Repassar alinhado e pronto, Alfa Mike Vitor. Solo Salvador, bom dia. Possível autorização, Galeão. A 211, Galeão autorizado, 360, perdido 10. Decolada 10, curva direita, da Euleda Bridge, controle 11980, aciona 5565. Oceanair 6219, autorizado Galeão, nível 360, Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda Bridge, controle 198, transponder 5565, Oceanair 6219. 6219, correto, chama o pushback acionamento. Chamarei. Alô, bom dia, 4069, Azul. Azul 4069, bom dia, autorizado Campinas, 340, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge, controle 11980, aciona 5563. Mativo Campinas, 340, Upper Zulu 16, decola 10, da Euleda Bridge, 19855, transporter Azul 4069. Só confirmando 4069, Upper Zulu 16. Upper Zulu 16, obrigado. Bom dia, ingressa na Alfa e mantém o seu Juliette. Alfa, mantém o seu Juliette, 3. E Alfa Mike Vito, mantém a posição. Alfa Mike Vito, mantém a posição. Visão 71 aos 15, controle 19-8, boa viagem. 19-8, 371. Salvador, 3171, decolado, perfil da Euleda, passando 1.300 na sua escuta. 3171, contato radar, subou 360, direto Leda. 360, direto Leda, 3171. ILS igual 607. O 607, torre 198, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Para pushback acionamento no 3890. 3890, autorizado 02, chama táxi. Bota táxi, 3890, autorizado. Torre Salvador, bom dia, gol 607, agora uma milha de terra para checar. No 607, livre pouso, pistão 0, variável 39. Autorizado, pouso, pistão 0, no 607. O Alfa Mike Vito vai aguardar mais alguns instantes para o decolagem. É, Confirma? Na posição antes da Juliette. Sim, se às vezes um cilindro vento vai aguardar a nave da companhia puxar no 02 e após vai ingressar. Mike Vitor, livre decolagem variável com 3 nós. Alfa Mike Vitor, ficando pela decolagem. Para o táxi da 3890, 172 a bordo, dona minha 3 horas, alternativa é Natal. 3890, táxi à direita via Índia, ponte espera dona 0 Torre, 1895, altímetro 10 no 3. Wait. E 1895, 10 no 3, avistado da 3890. 3153, Juliette 02. 02, 3, 0, 5, 3. Vitor. Gol no 607. Alfa Juliette 05. E Vitor. Posicionamento 11 autorizado, seu ataque. Fala do 4069, flexionamento posição 1. Autorizado, 01, chama táxi. Camarada. Salvador, muito bom dia, 1642. O nome é 42, Recife, autorizado, 390, perigo 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle 1998, aciona 5572. 390 autorizou, rota do plano de voo, perigo 58, Puca, Aracaju, 198, 5572, 642. Correto, tempo de pré-questionamento. Guardarei a preferida, 642. Solo azul, 4040, ponto de pré-questionamento, Fox 3. No 03 vai aguardar, 4040. Torre Salvador, bom dia, TAM 3890, ponte Barão no 0, pronto. 3890, alinhar e manter. Alinhar e manter, TAM 3890. Papá Alfa Mike Vita tá cruzando 045, autoriza o destino, tá presente? Contra o ideal. 322, senhor. Autorizado. Exato. Táxi autorizado, Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, Torre, 1-1-8-9-5, altimetro 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, 1-1-8-9-5, a frequência. Autoria 4, Ribeirão Preto, solicito táxi. 4069, táxi à direita via Índia, ponte espera da 10, Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-3. Aqui à direita, pista 10, 18-9-5, 4069, controlando meio 13. Afirmo. Obrigado, 4069, você. No site, ciente, aguarda a cópia. Ciente, 35 no site, só um minuto a cópia. O 4040 da Azul, após a passagem da Avianca, retaguarda, autorizado para o Chivec, chama a tarde. Ciente, 4040. Chegada a ponto para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Ok, Triângulo Real, 2010, tá bom, 206. Total 9910, autorizado ZNS, reporte localizado. Autorizado ZNS, chama no lock total 9910. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, decolou Pucaracaju, cruza 2200. 330, tá 3890. 6211, mantém o ponto de espera. Será. 7, autorizado Brasília 380, Pêrsulo 17, decola da 10, corpo à direita, arbora, elefa, controle 11980, aciona 5577. Correto, 357, chama. Tá, chama um pushback. Localizador, total 9910. 9910, chame a torre 198, decimal 95. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, voo no 715, Brasília, informação é. Voo 715, autorizado Brasília 360, Pêrsulo 17, declarado 10, curva direita, arbora elefa, controle 1198, aciona 5006. Voo 715, autorizado Brasília, nível 360, Pêrsulo 17, declarado 10, direita, arbora elefa, controle 198, transponder 5006. Correto, chão, pushback e acionamento. Portaria. Solo para o táxi 4040 azul com 120 a bordo, nos horas 50, Ribeirão Preto. Cliente 4040, táxi à direita via Índia, ponto de espera do 90, torre 1895, altímetro 90 no 3, só confirma a alternativa? É Ribeirão Preto. Cliente. Via Índia, chama a torre, ponto de espera 10 1895, 4040, obrigado. Salve Salvador, bom dia, voo 1607, informação eco, autorização São Paulo, Guarulhos. Guarulhos, copia? Copia, vou 1607. 9607, autorizado Guarulhos, 360, Pêrsulo 16. Decola da 10, curva direita, da Leda Bridge. Controle 1198, acena 5576. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na Pêrsulo 16, saída da EL com transição lenta, controle 119.8, transponder 5576, gol 1607. Só confirmando, controle 119.8 e a saída da EL Leda pós bride. Chamé 6211, decola 34, controle 198, boa viagem. Quero provisual contrato nacional. Tem confirmado sobremulado, 6219. 198, decola 34. 98. controle, Salvador, Oceania 62 do nono. 62 do nono, contato com a casa, sinal 360. Confirmando 380? 360. 360, informa que sua fonia está 2/2, já. Sende, autorizado, nível 360. Negativo, 360. Poderia voar da El Oleda? Informativo, entendeu, negativo, informa que a frequência continua 2/2. Alô, Salvador, mas bom dia, 3514. 3514, Aracaju, autorizado no 190 Golf 677, decola 110, curva esquerda, Pucajamo, controle 1198, aciona 5004. Sente autorizado para Aracaju, no 190, via Golf 677, vai decolar da 10, curvando à esquerda, a partir da saída vai ser Pucajamo. Câmara, o controle, confirma o controle, por favor. 11980. 11980. 11980, vai tomar controle na saída, 3507-04. Contato radar, subo nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, 4040 azul. O Oceanã 6211, sob vetoração, vai manter a presente proa. Limite será nível 360 ou contato com o centro Recife. Vai manter a presente proa, limitado 360 ou contato com o Recife, 6362 ou 9. 360. Com Confins, autorizado 360 para Zulu no meio, decola da 110, curva direita da El Leda Bridge, controle 11980, aciona 5011. Já 360, curva esquerda, pode ficar atrás da El Leda Bridge, para Zulu no meio, 198, 5011, gol 1897. 1897, correto, chama o time de acionamento. Trabalha com o pronto. Para táxi no 642, alterna Natal, 3 horas e 15, 175. No 642, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto espera da 90 Torre, 11895, altímetro 0013, está confirma o POB? 175 a bordo, parte Índia, no ponto espera 1895, agradece no 642. 735 no 7, no 04, assim que o Boeing da Gol passar reta aguarda, autorizado, puxa, chama táxi. Seja a produção para o Boeing, o próprio ensino no 7 para autorizado, puxa, para o mensal para o táxi. Azul 4069, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Recife, por menor. Trip 5362, desça para 2 mil pés, quando pronto, na chegada Bonf, ajuste 1-0, 1-3. Pronto, desce na Bonf, para 2 mil. Chané 6211, chame centro Recife, frequência 251. 251, boa. Quatro zero, chame centro Recife 251. Fui no Recife, azul 4040. Obrigado, senhor. Feliz Natal. Igualmente. Torre de Salvador, bom dia novamente no 642. No 642, alinhar e decolar, variável 39. Quem decola no 642. LAC 2223. 2223, chame a torre 118, decimal 95. 295, 2223, Serizão. Natal. Salvador, passarei 2223, aproximação final no 0, baixar check-up. Ainda com a PP. Desculpa. 2223, aproximação final no 0, baixar check-up. 2223, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, 223. Cheque trem, livre pouso, variável com 3 nós. Baixando checado 2-3, passar a sua final.